A emissora de integração regional, Rádio Sarandi AM. Mais longe, para chegar mais perto de você. ZYK 305, frequência 1310 AM, Rádio Sarandi. A partir de agora, a boa música nativista e as primeiras informações do dia. Levanta, gaúcho, todos precisam mandar. Prepare teu chimarrão e venha com o amanhecer na querência. Minuano está chamando, e o Rio Grande precisa escutar. Olá, muito bom dia para você. Agora 5:03, 5:03. Estamos chegando. Amanhecer na querência. Muito bom dia para você que está nos acompanhando, está ligando seu rádio agora, está chegando com a gente aqui na nossa manhã. Nosso muito obrigado, você amigo, você amiga, está sempre acompanhando a gente, está sempre ligado aqui na nossa programação. Nosso amanhecer na querência, que tem um oferecimento nesta primeira hora de programação dos nossos amigos parceiros da Harmonize Odontologia e Saúde. Recupere o seu sorriso e sua autoestima com implantes dentários em 72 horas. Rua Júlio Maílios, edifício London, em Sarandi. Harmonize Odontologia e Saúde, telefone 3361-1536. 22 graus é a temperatura. Eu sou Alex Maciel, estou chegando por aqui para trazer música buena para você. E claro, você que está aí do outro lado, participando e mandando seu alô para quem você quiser. Chegando para cantar para a gente, o Mano Lima, Sem Paia e Sem Fumo. Amigo do campo, precisando filipar ou duplar o seu trator ou colheitadeira, a Brasanca Pneus tem a solução certa para você. Conta com uma ampla linha de pneus agrícolas novos e usados, pneus a radiais e rodas. A recapagem dos pneus é feita com a qualidade da borracha Vipal, em parceria com a Boa Vista Pneus. Brasanca Pneus, na RS 463, em Vila Lângaro, Rio Grande do Sul. Ligue 54 9 96 47 47 38.